acordei, olhei pro lado pra ver o horário. Esse acontecimento da minha vida foi hilário. Nunca pensei em fazer o que eu fiz, mas pensando bem, aquela mina é tudo que eu sempre quis. Muito meiga e sempre sorridente, sem perceber seu jeito meigo já fazia minha mente. Eu sei que tanto quanto eu, ela também queria, mas a pressão do seu olhar era tanta que eu nem me mexia. Olhar penetrante, o cabelo na cor amarela, ela sorrindo pra mim e eu viajando na tela. Na inocência, competência que transparece isso, sem saber se compensa, mas pronta pra correr o risco. Nem pisco, reflito, desisto, invisto, tio. Fiquei tão paralisado que ela até sorriu, nos despedindo então. Eu com peso no coração, me perguntando por que é que eu fiquei sem ação. Chove chuva e eu na expectativa dela fazer a curva. Retina focada na esquina e não muda. Que a pena aquela imagem, esperando ela aparecer pra colorir a paisagem. Chove chuva e eu na expectativa dela fazer a curva. Retina focada na esquina e não muda. Que a pena aquela imagem, esperando ela aparecer pra colorir a paisagem. Esse foi um dia bem feliz, apesar de não ter sido do jeito que eu sempre quis. Cheguei cedo demais, precisava de uma distração. Dei um rolê atrás de corda pro meu violão, e que aliás me faz lembrar coxa grossa, boca pequena, cintura fina. E se vira esquema ganhando a cena, te faço um poema mais cafona. E pode usar e abusar de amar que eu te chamo de dona. E vem à tona cortando minha brisa chuva. Já volto pra onde eu tava ali perto da curva. Já tava quase na hora dela sair da luta. Menina trampista, boa conduta e eu molhado, molhado pra carai. Até me perguntei, meu, vai passar ou não vai? Eu já tava desacreditado, mas só pro meu espanto, oba, ela saiu do trampo. Chove chuva e eu na expectativa dela fazer a curva. Retina focada na esquina e não muda. Que a pena aquela imagem, esperando ela aparecer pra colorir a paisagem. Chove chuva e eu na expectativa dela fazer a curva. Retina focada na esquina e não muda. Que a pena aquela imagem, esperando ela aparecer pra colorir a paisagem. Lá fora está chovendo, mas mesmo assim eu vou correndo só pra ver mais uma vez essa linda aparecer. Beleza rara, natural, corpo escultural, arco-íris que precede a chuva temporal. De ideias boas, de momentos bons, por ela, musa inspiradora de meus vários sons. Ainda me lembra a gente ali na curva, céu estrelado, se olhando e pensando se chove ou não chove. Intrigado, querendo dar o passo até que sai um beijo. Um frio na barriga, com um misto de desejo emocionante. Tudo desapareceu, parou naquele instante. Momento mágico, pique pegar a 10 do time. Sublime, melhor do que um final de filme que nunca termine. À noite, eu só pensava enquanto meu olho brilhava. Meu coração palpitava enquanto caía a chuva, enquanto ela nos molhava. Chove chuva e eu na expectativa dela fazer a curva. Retina focada na esquina e não muda. Que a pena aquela imagem, esperando ela aparecer pra colorir a paisagem. Chove chuva e eu na expectativa dela fazer a curva. Retina focada na esquina e não muda. Que a pena aquela imagem, esperando ela aparecer pra colorir a paisagem. Jogue sem parar.